Muito bom dia, galera, aqui a gente no Informe, de novo aqui, terceiro dia de festival Tropixel em Ubatuba. Vocês, 104 Ubatuba, paraíso natural, ainda mais com esse solzinho brilhoso aí. Você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu nesse último dia de ontem, né? E o que vai acontecer hoje e daqui para frente é muita gente. Festival Tropixel reunindo aí dezenas de pesquisadores, artistas, ativistas e cientistas de Ubatuba, do Brasil e do mundo inteiro aqui, trazendo ideias, fazendo workshops, experimentos com muita coisa interessante. É cultura, gente. É cultura, é arte. É a ciência, tudo junto aqui no Festival Tropixel. Já é um sucesso. Com vocês, o nosso idealizador aqui, Felipe. Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ubatuba. Bom dia, mundo aí que tá ouvindo a Gaivota pela internet, gaivota.fm.br. E hoje tá. Hoje tá funcionando. A gente sabe que Lady Murphy, no primeiro dia do evento, uma das coisas que não deu certo, como sempre alguma coisa não vai dar certo, é que a transmissão pela internet não tava funcionando. Mas a gente gravou, vai estar no site do Tropixel, vai estar no site da Gaivota. A gente vai compartilhar aí a programação. Uma coisa interessante de falar do festival é que a gente está documentando bastante e a gente vai colocar tudo na internet com licenças livres. Então, todos os programas da rádio que a gente está fazendo aqui, painéis, as discussões, tanto do primeiro dia, que foi a sessão de abertura, já está na internet, inclusive. Os painéis de ontem a gente teve uns problemas na transmissão lá da ETEC, mas a gente gravou tudo e a ideia também é colocar, se não hoje, mas pelo menos nos próximos dias, nas próximas semanas, tudo vai estar disponibilizado na internet. E vamos divulgar isso, porque teve muita gente que falou, não, mas é de tarde, a maioria não vou poder isso, eu vou poder vir de noite. Então, vai poder ver depois no site do Tropixel. Isso é uma coisa, inclusive, eu vou comentar um pouco sobre essa questão de acesso à informação na cidade. Mas, voltando só para dar um pouco de novo o panorama, para quem ainda não sabe, a gente está realizando durante toda essa semana, que começou segunda e vai até essa sexta, o Festival Tropixel, aqui em Ubatuba, que é um festival de arte, ciência, tecnologia e sociedade, que reúne dezenas de pessoas que vêm... Pessoas da cidade, pessoas do Brasil e pessoas de outros lugares do mundo que estão vindo para discutir um monte de questões que tem a ver com sustentabilidade, com cultura, com transformação social, com futuros. E isso é uma coisa interessante que a gente vai ver. Lixo, hoje, né? Lixo é uma das questões. Mobilidade, transporte, várias questões que a gente sabe que são questões presentes aqui em Ubatuba e são também questões em diferentes lugares do mundo. A gente está querendo afirmar que Ubatuba não é, como algumas pessoas imaginam, uma cidade do passado, uma cidade onde o tempo não passa, mas é uma cidade contemporânea que tem problemas, como todas as outras cidades têm, mas que existem soluções para esses problemas. Pensando nessa questão de futuros de Ubatuba, hoje a gente vai ter aqui a presença do Pedro Seno, que é o assessor de TI da Prefeitura, que está organizando o Fórum Ubatuba, um Futuro para Todos, que acontece hoje às 7 horas no Tancredo. Daqui a pouco a gente vai falar com o Pedro, ele já está aqui no estúdio com a gente. Eu quero contar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, qual vai ser a programação geral de hoje e as coisas que a gente está ainda prevendo para os próximos dias. Ontem a gente teve lá na ETEC, no prédio da Unital, no Itaguá, uma série de painéis que traziam reflexões sobre algumas questões que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo no mundo. O primeiro painel foi sobre pensar a cidade como laboratório experimental. Então, eu debati com o Julien Bélanger, que é um francês que está aqui, ele tem um laboratório, ele faz parte de um laboratório experimental comunitário na cidade de Nantes, na França, e eles têm um modelo super interessante, que eles investem recursos coletivos em projetos de tecnologia, projetos de desenvolvimento social baseados em tecnologias livres. Teve mais pessoas, estava a Lula Fleischmann também, que foi a moderadora dessa sessão, e ainda teve o Fabrício Muriana, que trabalha com o projeto Arquitetura da Gentrificação, que analisa ali em São Paulo toda a tensão entre a especulação imobiliária, a mobilidade das populações tradicionais, como que as pessoas estão sendo fragilizadas por conta de desenvolvimento imobiliário, de novos empreendimentos e tudo mais. Uma discussão bastante interessante. Depois a gente teve ainda o painel do James Walbank, que é o inglês que inclusive esteve aqui com a gente na rádio na segunda-feira, que tem um projeto muito chamado legal. Access Space, E o James é fantástico. Um dos motivos pelos quais eu gosto dele é que ele fala de uma maneira muito clara em frases curtas, e para traduzir ele foi muito mais fácil do que com outras pessoas. Mas o James trouxe a experiência do Access Space lá na Inglaterra, que é um espaço que foi criado utilizando somente computadores reciclados, reutilizados, para promover acesso, mas também para criar projetos. Então as pessoas entram naquele espaço e têm acesso à tecnologia que foi descartada por outras pessoas, eles recuperam essa tecnologia para criar seus próprios projetos tecnológicos, projetos artísticos, projetos de inclusão. Depois a gente teve ainda um painel sobre bioarte, que tinha aí a Raquel Renaud, a Carla Brunet, que são professoras, a Raquel da Federal de Fora, a Carla Brunet da Federal da Bahia. Teve também o Tapio Mäkelä, que é um finlandês, que é nosso amigo, que já veio algumas isso vezes. Isso é muito bater. Louco, gente. Bioarte é muito louco. É, mostrando um monte de coisas que dá para fazer, desde projetos com bactérias, cianobactérias, que analisam a qualidade do ar, a qualidade da água. A tinta, né? É, um monte de coisas que dá para puxar aí do conhecimento científico para fazer uma exploração artística que mostra, que expande aí os horizontes do conhecimento humano. Estava também a Maria Petekeká, que trabalha com questões de biopolíticas e questões de poder, e biopoder, na verdade, que chama o livro dela. E ela apresentou um pouco das pesquisas dela lá na Espanha. Tudo isso vai estar disponível depois na internet. E às 7:00 da noite, a gente acabou começando um pouco atrasado, a gente teve uma mesa sobre turismo sustentável, que foi, assim, a discussão foi bastante profunda, foi bastante longa. E é muito interessante que essa discussão esteja sendo feita em Ubatuba. A gente contou com a presença da Kelly Lima, que veio de Olinda. Ela estava aqui na rádio ontem. Ela contou a experiência da ICEI, que é uma organização lá em Olinda, que fez um projeto super interessante de turismo de base comunitária, que é pensar um turismo que não seja um turismo só para quem tem recursos, não seja um turismo que seja excludente, não seja um turismo que seja homogeneizador, ou seja, não é aquele turismo padrão. Então, pensar como que envolve as comunidades, como que as próprias comunidades podem se beneficiar também da atividade turística e não só grandes empresas. E, além dela, estava a Mariana, do Instituto Polis, que está fazendo aí um estudo chamado Litoral Sustentável, já faz mais de um ano. Eles vieram para Ubatuba algumas vezes, do Litoral Sustentável. Vão fazer mais uma audiência aqui, se não me engano, agora em novembro. E eles estão também levantando várias questões sociais, questões econômicas, questões de participação nas cidades todas do litoral aqui de São Paulo. E ela trouxe um pouco a referência dessa questão de como que trabalha a ideia de turismo sustentável, como se faz um plano de turismo sustentável. E ainda teve a presença do Ney de Ubatuba, nosso Ney aqui, que é da Secretaria de Turismo, que já foi guia de turismo por muito tempo, e ele trouxe bastante essa reflexão sobre como que a Secretaria de Turismo está pensando o plano de turismo de base comunitária, que é muito interessante, que já está envolvendo algumas comunidades, já tem um processo em andamento, e ele está bastante alinhado com essas referências aí. Essa discussão foi bastante longa, a gente se estendeu bastante durante a noite, porque era... O assunto é muito interessante. Ele é muito interessante e é um assunto que não se esgota numa discussão de uma hora e meia. E eu acho que é interessante que pelo menos a discussão comece e depois a gente continua, e a internet também está aí para isso, para as pessoas depois assistirem e tudo mais. Que é como a pessoal falou aqui ontem, o turismo sustentável tem que ter algumas bases, né, bem distintas, que é as pessoas, o ambiente e se sustentar, né? Exatamente. E ainda a gente teve ontem, chegou em Ubatuba, depois de uma longa viagem, eles saíram de São Paulo, se não me engano, às 10:30 da manhã, chegaram aqui perto das 6:00 da tarde, o ônibus hacker, que é esse pessoal que 3 anos atrás fez uma vaquinha pela internet, compraram um ônibus e viajam pelo Brasil oferecendo oficinas de tecnologia, de participação, oficinas de comunicação. Eles chegaram ontem, a gente trouxe o ônibus lá para a escola técnica e a gente já começou a fazer o planejamento das coisas que vão acontecer hoje e as coisas que vão acontecer amanhã. Daqui a pouco, aí mais para frente aqui no programa, eu vou falar sobre a programação, mas quem quiser já dar uma olhada agora, está no site do Tropixel, tropixel.ubalive.org, ou também vocês podem entrar no site da Gaivota, gaivota.fm.br, e clica ali do lado no banner do Tropixel. Vai ter lá a programação, clica em Ubatuba, e aí tem a programação de todos os dias e a programação do laboratório, que é isso que começa hoje, dura também amanhã, e aí na sexta-feira se reúne todo mundo para fazer a ocupação cultural. Quero saber o que esse ônibus hacker vai fazer. O ônibus hacker vai fazer um monte de coisas, daqui a pouco eu vou passar aqui o programa. E é interessante que o ônibus hacker sempre se propõe a fazer 4 ou 5 coisas e acaba fazendo 10 ou 15, porque o pessoal se envolve, chega a gente da cidade e tem todo um processo muito interessante ali. Em cada cidade deve rolar uma coisa diferente. Em cada cidade deve rolar. Eles foram para São João del Rei para participar de um evento de poesia. Eles fizeram intervenções na rua com poesia, com mural de poesia, um varal de poesias, com intervenções na rua, com intervenções com um palco que eles montavam em qualquer lugar. Eles vão para Porto Alegre no Fórum de Software Livre e aí eles focam mais em tecnologia. Então, na verdade, eles vão em cada lugar, eles se configuram de uma maneira. Vamos ver como é que vai ser aqui em Ubatuba, né? Existe uma interação com o lugar, né? Totalmente. Isso é muito bom. Falando já em interação com o lugar, a gente tem que lembrar que o Tropixel, ele não é um evento, como muitos eventos que acontecem por aí, que chega na cidade, acontece e vai embora e não se relaciona com questões importantes para a cidade. Desde o começo, desde que a gente começou a pensar o festival aqui em Ubatuba, a gente queria trazer reflexões, queria trazer discussões, queria trazer práticas que fizessem referência a questões importantes para a cidade e que se relacionasse com como que a gente pensa uma cidade diferente, o que dá para transformar, o que dá para melhorar. Dentro dessa programação, a gente fez uma programação específica em parceria com a Prefeitura, que é um fórum de tecnologia e educação, que se chama Fórum Ubatuba, um futuro para todos. Vai ser uma programação que acontece hoje à noite, a partir das 19 horas, no Tancredo, na Escola Tancredo, que fica ali na Rio Grande do Sul. A gente está aqui hoje com o Pedro Seno, que idealizou essa programação, costurou essa programação dentro da Prefeitura, em parceria com o Tropixel. A gente vai falar sobre quais são os planos para hoje, qual que é a programação. Quero dar as boas-vindas ao Pedro aqui. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Obrigado pelo convite para estar aqui na rádio. Então, como o Felipe falou, hoje a gente vai ter um evento aí, que é o primeiro Fórum Municipal de TI e Educação de Ubatuba, um futuro para todos. A gente costurou esse fórum aqui, criou esse fórum para aproveitar esse movimento que o Felipe está fazendo na cidade aí, que está trazendo gente para discutir essas questões que são tão importantes para a cidade. A gente quis fazer um momento para mostrar que a Prefeitura de Ubatuba também tem iniciativas voltadas para as áreas de tecnologia e educação. Então, a gente fez uma programação aqui com o prefeito, Maurício Morumizato. Ele vai fazer a abertura do fórum, a partir das 19 horas, lá na Escola Tancredo. Ele vai falar um pouco sobre a visão que o governo tem sobre Ubatuba se tornar uma cidade realmente sustentável. Após a fala do prefeito, a gente vai ter uma apresentação aqui do Felipe, falando sobre economia criativa, que é um modelo de economia que a gente quer criar na cidade aqui para transformar a cidade realmente numa produtora de conhecimento, de outras formas de sustentabilidade, de economia. A gente vai ter uma fala do professor Álvaro Gonçalves, que é o coordenador do curso de informática na ETEC, do Centro Paula Souza. Ele vai fazer a apresentação sobre o chamado Ubatuba do Futuro, que é sobre a possibilidade de a gente criar um polo tecnológico aqui em Ubatuba. Aí eu vou fazer uma apresentação, que é o projeto que a gente tem aqui na Prefeitura de Cidade Digital, que é um projeto para a gente criar uma estrutura de tecnologia para sustentar o crescimento da cidade, esse crescimento que a gente está pensando, onde a gente vai falar sobre o projeto de rede de dados e voz que a gente quer criar para a cidade, para criar serviços em cima dessa rede, para melhorar a vida da população e agilizar o tempo de resposta da Prefeitura para a população. Transformar os processos da prefeitura em processos mais ágeis e com uma melhor resposta para o cidadão. E a gente vai ter uma apresentação do professor Cândido Moura, da Escola Tancredo, junto com a Chantal Capelletti, que é uma professora pesquisadora da UNB, que trabalha na Agência Espacial Brasileira. Eles vão falar sobre o projeto que muita gente conhece já, que é o Ubatubasat, que é um projeto de satélite pioneiro no Brasil e no mundo, de alunos do ensino fundamental que estão construindo um satélite que no ano que vem vai ser lançado pela Agência Espacial. E aí a gente vai ter um debate, a gente vai abrir para a população poder fazer alguns questionamentos, poder trazer algumas ideias e depois encerramento. Então está marcado para 19 horas, a gente tem no site da Prefeitura, no www.prefeitura.ubatuba.sp.gov.br, a programação do fórum, e a gente convida todo mundo da população a estar lá para participar, para discutir essas ideias e iniciativas que a gente pode trazer para a cidade aqui, com a ajuda da população e com a ajuda da prefeitura. Então, queria agradecer ao Felipe aqui por ter aberto esse espaço dentro do Tropixel para a gente fazer essa conversa. E é isso aí. Quero todo mundo lá para a gente poder discutir essas questões que são importantes para a cidade. O pessoal que não pode participar de tarde, ó, já tem uma programação para de noite aí. A gente tem sempre programação para de noite, né? Mas não dá para participar de tudo. Inclusive hoje a programação que a gente tem é bastante... São e é vários espalhado, lugares. Né? Vai então, ter que correr. Ninguém, nem que pudesse, nem que não fosse trabalhar, ia conseguir participar de tudo que acontece hoje. É, eu quero trazer um pouco de uma discussão aqui que é interessante, que é essa coisa de pensar modelos para desenvolvimento da cidade. A gente tem essa questão que todo mundo sabe, que o Ubatuba não pode se industrializar da maneira tradicional, não tem como a gente atrair uma indústria de automóveis, ainda bem, não tem como atrair uma grande indústria petroquímica, coisas assim. A gente tem essa coisa que às vezes parece, quando a gente ouvia sobre isso 5 anos atrás, as pessoas falam, não, mas isso é um problema, porque a cidade não vai se desenvolver. Eu sempre considerei que isso fosse um grande benefício, porque a cidade tem que pensar melhor. É, teve uma questão ontem, uma perspectiva ontem que o James falou na apresentação dele, o James Bobank, de Sheffield, que trabalha bastante com a recuperação de equipamento eletrônico, mas ele fala também que ele trabalha com 3 tipos de ociosidade, que é o equipamento que foi descartado, que não precisava ter sido descartado, que ele pode ser utilizado ainda, mas que as pessoas acham que ele não tem mais valor, e ele fala, a gente recupera esse equipamento. O segundo nível de ociosidade que ele trabalha é de infraestrutura, então eles trabalham em Sheffield num espaço que era um imóvel da prefeitura, que foi cedido para eles, que eles falaram que o imóvel estava sem uso, não tinha nada acontecendo lá, e a gente resolveu fazer um plano com a prefeitura para ocupar aquele espaço, para fazer um espaço comunitário ali, então ele trabalha com a ociosidade de infraestrutura. Mas ele fala também que ele trabalha com a ociosidade do tempo das pessoas. A Inglaterra tem assim, uma marcação bastante forte, são as pessoas desempregadas, agora com a crise econômica, com o aperto lá que eles tiveram que fazer, tem muito mais gente desempregada, e ele fala que tem muitas pessoas desempregadas que são altamente qualificadas, mas que não encontram oportunidades porque o mercado migrou. Sheffield é uma cidade industrial que foi, na verdade, grande parte da produção foi transferida para a China ou para outros países emergentes aí, e aí a cidade ficou com uma grande ociosidade de equipamentos, de infraestrutura urbana e de conhecimento das pessoas. O James fala que, isso que eu estou tentando trazer, que o James colocou ontem que muitas vezes o que a gente quer fazer não se trata somente de ter equipamentos, de ter grandes recursos, de ter um monte de tecnologia disponível, mas as pessoas serem mais criativas. Então não existe limite para o que a tecnologia pode fazer se as pessoas forem suficientemente criativas. E isso é uma questão interessante quando a gente fala que o Ubatuba tem algumas limitações que são naturais. A gente tem, por exemplo, a questão da exportação do lixo, a gente não tem o que fazer com o lixo daqui. Mas se a gente aplicar criatividade, se a gente aplicar conhecimento, se a gente aplicar inovação voltada para essas questões específicas, a gente pode conseguir encontrar soluções. Quando a gente pensa que modelo pode ser interessante para o Ubatuba no futuro, é uma coisa que, para mim é natural, até pela origem dos trabalhos que eu faço de projetos de tecnologia, de cultura e tudo mais, mas investir num caminho de inovação, com educação voltada para empreendedorismo, para desenvolver projetos, para desenvolver criatividade, é uma coisa bastante interessante a gente pensar que o Ubatuba pode sim virar um polo de conhecimento, pode virar um polo de criatividade. Só que a gente tem que pensar numa maneira específica que diga respeito às características de Ubatuba. Quando a gente fala de economia criativa, e tem um pessoal que fala inclusive de indústrias criativas, tem um discurso que é fácil, que é o discurso de dizer, não, é só colocar um monte de projetos ali, inovadores, e os projetos vão fazer um monte de dinheiro, e isso vai acontecer. Só que isso não existe uma fórmula. Não dá para pegar a fórmula que foi aplicada na Inglaterra, na Austrália, e trazer para o Brasil, colocar especificamente em Ubatuba, porque tem condições bastante específicas. O que eu acho que é interessante é a gente trazer uma reflexão, não só de pensar em economia criativa em Ubatuba, isso é um pouco do que eu vou falar hoje, eu estou adiantando, mas isso me ajuda inclusive a formatar melhor como eu vou explicar à noite, mas não só falar de economia criativa em Ubatuba, porque a gente sabe que isso é sim um caminho possível, economia do conhecimento, economia da informação, economia da cultura, mas não só pensar em economia criativa, mas pensar em como que a gente pode flexibilizar a economia criativa para atender a demandas sociais. Então a gente tem uma demanda de inovação aqui em Ubatuba na questão do lixo. A gente tem uma demanda de inovação na questão da integração da cidade, que a gente sabe que é uma cidade extremamente fragmentada. Teve uma... no meio do debate ontem sobre turismo sustentável, alguém perguntou, eu queria saber, a gente está fazendo esse debate aqui, no centro de Ubatuba, no Itaguá, na ETEC, que fica ali no prédio da Unital. Unital. Alguém perguntou, mas quero saber quem daqui é de uma dessas comunidades das quais a gente está falando. E aí eu falei, não, isso, eu respondi dizendo que não, isso não tem a ver tanto com a intenção do debate, mas também, mas tem a ver principalmente com uma questão de infraestrutura de Ubatuba, que para o pessoal que mora lá no Camburi é inviável participar de um debate aqui no Itaguá à noite. Não vai ter como voltar para casa depois. Tem algumas questões aí que são questões de integração da cidade. Infraestrutura. Né? Então, assim, a gente pode pensar uma economia criativa que seja uma economia que gere inovação para responder a demandas da cidade. E muitas vezes, quando se fala em economia criativa, fala, não, vamos fazer filmes. E fala, pô, fazer filmes é interessante, claro, mas eu acho que a gente tem que pensar em como pensar essa questão de inovação, de empreendedorismo, para atender a demandas da sociedade. Então, a integração é a questão do lixo, são várias questões aí, inclusive de gerenciamento, de exploração de recursos naturais, a gente tem todo o parque e tudo mais. E tem a possibilidade de a gente investir em tecnologia e fazer a cidade virar um polo de tecnologia voltada para essas coisas. Eu acho que dá para trazer a questão da economia criativa com sustentabilidade, com a economia solidária, que Ubatuba está sendo um ponto de referência, né, na discussão sobre economia solidária, com as cooperativas que estão se formando, com a presença... agricultores, todas as questões de agrofloresta, com a presença do Paul Singer, que teve aí na cidade. Mas eu acho que, claro, a gente tem sim uma questão de infraestrutura, de pensar em comunicação. E eu queria chamar, assim, eu queria perguntar para o Pedro, sem querer adiantar demais a fala dele da noite, traçar assim, num plano geral, o tipo de iniciativa que vocês estão pensando. Porque eu sei que vocês já têm planos de pensar a integração da cidade com comunicação, usando bastante a internet. Isso é uma coisa que a gente está fazendo, inclusive, aqui com a rádio agora. A gente está transmitindo no centro pela rádio, mas a gente está também transmitindo pela internet. E tem muitas pessoas que escutam a rádio. A gente já ouviu, a gente já colheu o feedback das pessoas, que são pessoas que moram em Ubatuba, em outros bairros, mas que não conseguem pegar o sinal aqui no centro. Então, assim, a internet já pode funcionar como um elemento de integração que não existe na cidade. Então, eu quero perguntar para o Pedro... A natureza das operações, não precisa detalhar muito, porque eu sei que hoje à noite vai ser a noite de falar os planos específicos para a cidade. Mas em termos de conectividade, de internet, o que a prefeitura está pensando? Felipe, essa questão da integração da cidade realmente é uma questão realmente a ser pensada. O que a gente tem pensado muito no governo, aqui na prefeitura, é que a gente precisa pensar em outras formas realmente de economia que não só o turismo. Né? A gente precisa pensar em alternativas para a cidade. Uma questão que a gente discute bastante, que deixa bem claro esse pensamento, é que Ubatuba é uma cidade que é muito forte na época de veraneio, né? Na época de verão, na época de temporada. Então, por que a gente não investe realmente na questão de tecnologia, de educação, para transformar Ubatuba numa cidade que é forte na época da temporada, na questão do turismo, e é forte como, de repente, um polo educacional na época de baixa temporada, na época fora do veraneio? Então, o que a gente está buscando é parcerias com instituições, parcerias com o governo federal, parcerias como a com o Felipe aqui no festival, onde a gente pode trazer para Ubatuba eventos relacionados à TI, à educação, trazer instituições de ensino técnico, ensino profissionalizante, ensino superior. Inclusive, vai ter uma fala do prefeito hoje sobre algumas iniciativas que a gente tem. Eu não quero adiantar aqui, eu quero que seja a fala dele durante a noite, mas algumas iniciativas bem concretas que a gente já tem aqui para trazer para a cidade nessa área de ensino técnico, ensino profissionalizante. E também por que a gente não transforma esses locais de Ubatuba, que são um pouco mais remotos, mais afastados, em polos educacionais também, buscando parcerias com instituições como o Senai, trazendo cursos em espaços de tecnologia e educação nessas comunidades mais afastadas. Inclusive, a gente vai anunciar hoje, a gente já colocou a notícia no portal de Ubatuba, mas a gente vai anunciar hoje, mostrar umas fotos do projeto, que a gente está montando um telecentro, né, um centro de inclusão digital lá na comunidade do Camburi. Esse é um exemplo sobre uma iniciativa que a gente está buscando, que é trazer essa questão da tecnologia, da internet, de cursos, de formação, para esses locais que estão mais afastados do centro e realmente precisam da nossa colaboração. Então, é isso que a gente vai apresentar. É como a gente pode transformar a área de TI num impulsionador de iniciativas nas comunidades mais remotas e transformar Ubatuba realmente numa cidade que pode ser um polo educacional. Então, por isso quero convidar a todos para saber dessas iniciativas que a gente vai apresentar na cidade, criar essa infraestrutura para oferecer educação para a população e criar essas novas formas de economia, não só na região central da cidade, como também nesses polos mais afastados. Legal. Tem uma discussão que eu acho importante também, que eu, por conta aí de acompanhar discussões sobre tecnologia e sociedade, a gente vê bastante em alguns eventos, inclusive eventos eventos do meio aí, que falam sobre cidades digitais, e a gente vê muito um discurso que pensa a ideia de cidade digital como uma controle, uma cidade onde se criam estruturas de vigilância, de monitoramento, mas pouco se fala sobre cidadania, sobre participação, sobre empoderamento, sobre tomada de decisão informada por processos colaborativos. E eu acho que tem essa questão que é, que por enquanto, inclusive assim, em Ubatuba existem poucas iniciativas até hoje, historicamente, na questão da inclusão digital. A gente tem um posto do acesso no centro, tinha um telecentro ali na biblioteca, e eu acho que essa iniciativa que o Pedro comentou agora de fazer lá no Camburi, o telecentro, é um começo interessante, assim, mas eu acho que é legal a gente pensar no futuro como vai ser isso, que é, a cidade tem esse potencial de ser uma cidade totalmente conectada e isso funcionar, inclusive, mais do que em outras cidades que já são cidades mais integradas, porque tem transporte, porque são cidades mais redondas, mais centralizadas do que Ubatuba, a gente tem essa... Uma espichada de 82 quilômetros de norte a sul. Então, como pensar essa questão da inclusão digital dentro da cidade como uma iniciativa não só de dar acesso à internet para as pessoas, mas também de serviço público, de integração das pessoas saberem o que acontece na cidade. É uma reclamação que a gente ouve bastante em Ubatuba, que aconteceu alguma coisa ontem, eu nem fiquei sabendo. As pessoas estão se formando, tudo bem. É muito difícil. Agora tem as redes sociais, aí tem o Facebook e tudo mais, mas ainda não existe uma prática e um espaço mais centralizado de as pessoas buscarem informação. E eu acho que a criação de centros de inclusão digital, como a gente vê em várias outras cidades, a gente vê em São Paulo, a gente vê em Guarulhos, existe essa questão do espaço de inclusão digital se transformar num espaço comunitário. Então não é só um espaço que o pessoal vai lá para assistir a notícia de ontem, não é só onde o cara vai falar com seus amigos no Facebook, mas acaba sendo também um espaço de participação na sociedade. Então eu acho que se tem alguma estratégia pensada de inclusão digital, se a prefeitura está refletindo sobre isso, eu sei que já estão conversando, mas se tem alguma coisa já engatilhada para frente aí. Acho que esse telecentro no quilômetro do Camburi é bem interessante, que ele é um primeiro, mas eu acho que deve ter mais coisas vindo por aí, né? O telecentro do Camburi realmente é um start, né? É um início desse projeto que a gente está querendo criar de inclusão digital. E uma característica interessante dele é que a gente não quer realmente colocar gente da prefeitura, funcionários da prefeitura espalhados nesse centro de inclusão digital que a gente vai criar. No telecentro do Camburi, por exemplo, a gente vai formar duas pessoas que são da própria comunidade para administrar o espaço de informática na comunidade. Porque a gente quer que sejam trabalhados nesse espaço conteúdos que são interessantes realmente para a própria comunidade. Então, a nossa ideia de projeto de inclusão digital é a gente espalhar esses centros de inclusão pela cidade, com acesso à internet, com uso de softwares não proprietários, com criação de curso, formação de pessoas, utilizando as próprias pessoas da comunidade para administrar esses espaços, para a gente poder trazer, fazer com que seja discutido nesse espaço questões que são importantes para as localidades. E o que a gente quer aproveitar nessa estrutura de centros para fazer, como o próprio Lee falou, o Mauro que falou, a gente tem uma questão geográfica muito difícil em Ubatuba pela distância de uma localidade a outra. Às vezes alguém na região sul, em Maranduba, ele é muito mais fácil tentar resolver um problema dele na cidade de Caraguatatuba do que na cidade de Ubatuba, porque ele está mais próximo de lá. Então a nossa ideia é a gente utilizar essa questão da internet, utilizar esses espaços para oferecer os serviços que a prefeitura tem no próprio espaço. Por exemplo, por que uma pessoa lá da Regional Sul, lá da Regional Norte, tem que sair da sua residência, sair da sua comunidade, para vir até o centro da cidade para fazer uma reclamação na prefeitura, para fazer uma reclamação na ouvidoria, para pedir uma certidão no posto de atenção munícipe aqui no prédio da prefeitura? A gente quer pegar esses serviços que estão disponíveis na prefeitura, colocar esses serviços na internet e disponibilizar esses serviços nesses espaços de inclusão, para a gente poder deixar a prefeitura mais próxima do cidadão. Vai agilizar, né? Sem dúvida. E deixar, então, a prefeitura mais próxima do cidadão e colocar pessoas da própria comunidade para administrar esses espaços, pessoas ligadas à comunidade, para a gente poder realmente discutir questões que são importantes para a comunidade e, consequentemente, para a cidade toda. Porque a pessoa está lá, está chovendo, né? Está um tempo ruim também. Fica difícil vir lá do Camburi, né, para falar qualquer coisa aqui. Às vezes é Maranduba, às vezes realmente é mais fácil ir para Caraguá, né? Por incrível que pareça. Então, isso é muito interessante. Não, mas Ubatuba não chove. Não, faz sol, mas, né? A gente tem que chover também, né? Agora, eu quero perguntar especificamente também uma coisa para o Pedro, que é, nesses dois dias de Tropixel, a gente teve alguns momentos em que houve aplausos rasgados na plateia, e um desses momentos foi quando o prefeito falou na segunda-feira sobre fibra ótica e Wi-Fi aberto. Queria perguntar como estão os planos disso, porque todo mundo quer saber se vai poder ter Wi-Fi. Eu quero saber especificamente se a pista de skate lá vai ter Wi-Fi, porque o pessoal ali seria um usuário bastante interessante. E, enfim, pensar onde vai ter esses espaços, se vai acontecer, como que vai acontecer. Eu sei que tem uma questão de infraestrutura, que a cidade não tem muita infraestrutura de rede. A gente que trabalha com tecnologia, eu muitas vezes recebo... perguntas de pessoas que têm empresas de tecnologia em São Paulo falando, cara, eu adoraria ir para Ubatuba, levar um pedaço da minha empresa para lá, colocar o pessoal de criação, o pessoal do design para trabalhar em Ubatuba, mas como que é a conectividade da cidade? Eu posso confiar, posso colocar um servidor lá, posso saber que a rede vai funcionar? Eu falo, cara, ainda não, talvez algum dia aconteça, vamos esperar que haja condições, que inclusive a empresa que oferece serviço de internet na cidade invista mais, vendo que a cidade está querendo ir por um caminho aí de cidade do conhecimento, cidade criativa, mas por enquanto as condições não são essas. Eu sei que a prefeitura está com esse plano da fibra ótica, que o prefeito já comentou na segunda-feira, e que tem essa possibilidade, essa conversa sobre internet aberta em alguns pontos da cidade. Quero saber o que você pode, por enquanto, revelar sobre isso. Essa questão primeiramente, da questão da fibra ótica, a gente já desenhou um projeto aqui em que a gente vai espalhar esse cabeamento de fibra ótica em alguns espaços da cidade, porque a fibra ótica é uma tecnologia, né, de comunicação hoje, talvez uma das mais utilizadas hoje em projetos de cidade digital. E é essa fibra ótica que a gente vai espalhar para alguns espaços da cidade, que vai sustentar essa rede, essa nossa estrutura de comunicação, que vai sustentar todos os projetos que a gente está desenvolvendo na área de tecnologia aqui na cidade. Mas o cenário atual de tecnologia da cidade, ele é um pouco complicado. Eu vou até apresentar isso na minha fala hoje, no evento, no fórum de TI, no Tancredo, porque a gente, assim, não foi feito um investimento adequado na área de TI da prefeitura nos últimos anos. Isso é até aceitável pelas questões que a gente tem aí, mas talvez emergentes nas áreas de saúde, educação, de obras principalmente. Então, o que a gente está tentando fazer agora é resgatar esse investimento. O Maurício, ele é um prefeito moderno, ele tem a visão realmente de que a área de tecnologia ou é um gargalo para a administração e para a cidade, ou ele é um impulsionador de projetos e iniciativas. Então, ele enxerga que a tecnologia... É uma questão muito importante, é uma questão fundamental no governo, e a gente está investindo nisso. Então a gente tem o projeto de fibra ótica, que vai sustentar todo esse projeto de tecnologia, educação e ciência que a gente está implantando. E a questão do Wi-Fi, ela é uma questão um pouco mais complexa. Já houve em várias cidades de implantar Wi-Fi público. Mas seria que em algumas áreas, né? Isso, algumas áreas. Porque se a gente espalhar o Wi-Fi gratuito para a população em todos os locais, sem ter um controle, sem ter um controle de como o acesso está sendo feito, aí não existe internet que chegue, né? Se a gente tiver a população inteira no YouTube durante o dia todo, não existe internet que sustente essa quantidade de navegação. Mas o nosso projeto é a gente espalhar, sim, alguns pontos da cidade, alguns pontos de maior concentração populacional, alguns pontos que são voltados para a área de educação, alguns pontos a gente tem uma densidade demográfica maior. A gente espalhar esses pontos com internet Wi-Fi disponível para a população, onde a população possa realmente acessar uma rede social, poder compartilhar informações, poder criar conteúdo, poder realmente se comunicar com as pessoas, não só da cidade, como do mundo todo. Então a gente tem esse projeto de Wi-Fi, ele provavelmente vai rodar em cima dessa rede de fibra ótica, e é um negócio que vai acontecer aí sim nos próximos meses, nos próximos anos, durante todo o governo da cidade, essa expansão de tanto da rede de fibra ótica quanto desses pontos de Wi-Fi que a gente quer espalhar. Isso vai acontecer, obviamente, com consciência, falando sobre normas de utilização e para a população saber realmente que o uso da internet, assim como qualquer coisa, tem que ser um uso consciente. É, a gente vê muitos projetos aí que começaram, tem um monte de cidades, desde uma das primeiras foi Sul de Menusse, né, no interior de São Paulo, que tinha rede pela cidade inteira, mas tem muitos projetos que foram feitos aí, Macaé, no Rio, só que tem uma questão que é justamente essa, a demanda, quando se oferece internet de graça para alguém, a pessoa cada vez vai querer mais, o cara que não está acostumado e começa a ver aquilo, de repente descobre que dá para baixar vídeo, que dá para escutar programa de rádio, dá para assistir televisão, de repente começa a crescer a demanda, então acho que é interessante isso mesmo de condicionar Wi-Fi ou os espaços a algum uso que seja educacional, algum uso que seja realmente pensando em inovação, em coisas que façam sentido aí para trazer benefício para a população toda. É, lá em La Coruña eu tive uma experiência assim, era livre, mas você só podia ficar meia hora. Então depois você tinha que sair. É, tem muitos projetos assim, em Paris também, as praças de Paris que tem Wi-Fi, é a mesma coisa, é livre por meia hora. Eu sei que em São Paulo eles estão fazendo uma discussão bastante interessante agora sobre as praças digitais. Estão falando sobre ter acesso em grande parte das praças de acesso, se não me engano são 150 o plano que eles estão fazendo lá em São Paulo. Estão com um plano também de fazer a renovação da frota de ônibus de São Paulo e dentro dos ônibus ter Wi-Fi. Isso é uma discussão bastante interessante, de pensar que as pessoas podem ali usar para acessar seus e-mails. Só não pode ligar o som, né? Porque... Ah, mas o som, pessoal, liga independente de ter internet. O cara já baixou a música antes e isso é... É terrível. Isso é muito mais boas maneiras do que infraestrutura. Bom, eu quero falar cultura, um pouco também, cultura. Voltando aqui para a programação. O Pedro estava aqui falando sobre essa programação de hoje. Você quer falar de novo a programação para quem ligou a rádio agora? Que começa hoje às 19 horas no Tancredo, na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, que fica ali na Rio Grande do Sul. Vai ser o fórum de tecnologia e educação, que chama Fórum Ubatuba Todos. O Pedro, da Prefeitura, está aqui para falar a programação que vai acontecer hoje à noite. Então, mais uma vez, a gente vai ter o fórum a partir das 19 horas na Escola Técnica Tancredo de Almeida Neves. A gente vai fazer a abertura, quem vai fazer é o prefeito Maurício. Ele vai fazer uma apresentação sobre... chamado Ubatuba Sustentável, onde a gente vai falar sobre esses projetos de ciência, tecnologia e inovação que a gente está pensando para a cidade e vai anunciar algumas iniciativas que a gente tem, algumas coisas que a gente já tem de conquistas concretas aí. Em seguida, o Felipe Fonseca aqui vai falar sobre o projeto dele chamado Economia Criativa, onde a gente vai discutir novas formas de economia para Ubatuba. Em seguida, o professor Álvaro Gonçalves, que é coordenador do curso de informática da ETEC do Centro Paula Souza, vai fazer a apresentação chamada Ubatuba do Futuro, onde ele fala sobre a ideia da gente criar em Ubatuba um polo tecnológico. Em seguida, eu vou fazer a minha apresentação chamada Cidade Digital, onde eu vou falar sobre toda a estrutura de TI que a gente está querendo montar para oferecer serviços e trazer esse projeto de inclusão digital para a cidade. O professor Cândido Moura, da ETEC Tancredo, e vai estar junto com a Chantal Capelletti, que é... pesquisador e professor da UNB e que trabalha em projetos da Agência Espacial Brasileira. Eles vão falar sobre o projeto UbatubaSat, que é um projeto que acho que muita gente aqui em Ubatuba conhece, que é um projeto inovador sobre o lançamento de um satélite por crianças de ensino fundamental, que é uma coisa única no mundo. E em seguida a gente vai abrir para um debate, para algumas pessoas poderem fazer algumas falas, poderem dar algumas ideias e fazer alguns questionamentos, e em seguida... um encerramento. Então está todo mundo convidado aí da população, é um evento aberto, hoje às 19 horas no Tancredo, Fórum de TI e Educação, Ubatuba, um futuro para todos. Está todo mundo convidado. Legal, obrigado Pedro, agradecer mais uma vez a presença. Obrigado. O assessor de TI da Prefeitura, Pedro Seno, está aqui para convidar o pessoal para esse fórum que acontece hoje à noite. Eu vou vamos dar sequência lá, vamos aqui. Lá. Quero dar sequência falando sobre a programação. Ontem, no fim da noite, depois de um dia inteiro de painéis, que foi um dia extenso, cansativo, mas muito interessante, porque tinha muita coisa acontecendo, algumas discussões super profundas, abrindo horizontes aí sobre diversas questões. Ainda no fim da noite, foi depois das 9, a gente tinha programado para 8:30, foi depois das 9 que começou, a gente fez o planejamento colaborativo do Laboratório Experimental, que é essa programação dentro do Festival Tropixel, que começa hoje, se estende pelo dia inteiro em diversos lugares da cidade, vai acontecer amanhã também, e na sexta-feira todo mundo que se espalhou pela cidade se reúne lá no terminal. Tem um negócio muito interessante aí, que é esse mapeamento pedalando. Então, essa vai ser uma das primeiras coisas. Hoje o pessoal do ônibus Hacker vai estar lá na ETEC, na Unital, fazendo uma série de atividades. Tem aquela impressora... 3D. Tem vários projetos. Sim. Tem a Tecnolousa, que é o pessoal que fez uma lousa digital, o pessoal lá da Prefeitura de Guarulhos, que fez uma lousa digital feita só com equipamentos recuperados, com software livre. Tem o pessoal também que desenvolveu o Guarux, que inclusive o Pedro aqui estava envolvido, que é uma distribuição de software livre, uma distribuição de Linux voltada para projetos de inclusão digital, que foi desenvolvido pelo pessoal do programa de inclusão digital lá da Prefeitura de Guarulhos. E tem o Fab Social, que é esse laboratório de fabricação digital que é situado num contexto de projetos sociais. Isso é uma discussão interessante que está acontecendo atualmente, que é os espaços de fabricação, de prototipagem, do que se chama lá fora de cultura maker, cultura de fazer coisas. Então, assim, o pessoal está falando que as tecnologias digitais não simplesmente dão acesso à informação, mas também dão acesso às tecnologias de fabricar. Então, assim, estão falando sobre a distribuição da capacidade de fabricar coisas. É um pouco abstrato até que se vê o que, que dá para fazer. Ontem, no painel do James, no painel sobre lixo eletrônico e cultura do concerto, o James Walbank falou e mostrou um pouco de fotos sobre coisas feitas com máquinas de fabricar coisas. Aqui, hoje, chegou ontem, inclusive todo mundo que estava lá na escola técnica ficou maravilhado de ver, uma cortadora de madeira, que é uma máquina que a gente pode... colocar um arquivo do computador e ela corta a madeira no formato que a gente quiser, como se fosse uma impressora de papel. Uau! E o pessoal vai fazer algumas experiências. Eles têm uma experiência lá de envolver crianças em Guarulhos. Eles fabricaram uma réplica de uma cadeira totalmente desenhada nesse sistema e cortada nessa madeira. Muito interessante, hein? Isso eu quero ver. Isso vai acontecer hoje à tarde, lá na ETEC, na Unital. Então, vai ter um Hack Lab rolando durante a tarde inteira, que é um laboratório hacker. Pessoal desenvolvendo projetos, trabalhando com redes, trabalhando com internet, trabalhando com comunicação, criação de sites e tudo mais. Isso vai acontecer sem programação específica, espontaneamente. À 1h15, o pessoal vai se reunir para fazer um mapeamento do centro da cidade de bicicleta. Que a gente fala que, enfim, todo mundo sabe que o Batuba... É com câmera? Como é que é? É com câmera, é com GPS no celular, então a gente sabe que o Batuba é uma cidade muito boa para andar de bicicleta, a gente sabe que boa parte da população usa bicicleta aqui. Ciclofaixa, galera. Tem ciclofaixa, tem ciclovia, então tem uma questão de uma cultura que já usa bicicletas. A cidade é conhecida, inclusive, em outros estados. Eu conheço o pessoal que é ativista de bicicleta de Curitiba, que sonha em um dia vir para Ubatuba, porque ouviu falar que Ubatuba é uma cidade fantástica para bicicleta, que dá para ir para a praia de bicicleta, para quem mora em Curitiba. E dá mesmo. Praia, é bom. Não, e dá, e o pessoal vai, costumeiramente. Mas tem uma questão que é assim, a infraestrutura para bicicletas, as ciclovias, as ciclofaixas, elas foram feitas cada uma de uma vez, sem um plano integrado, sem pensar em como que as coisas se misturam. Foi na raça. Foi fazendo e foi conquistando espaço e tudo mais, e é super interessante. Mas o que está vindo esse pessoal? É a Daisy Brown, que está vindo de São Paulo, é o Renato, que é um pessoal que é ativista de bicicleta ali em São Paulo, eles estão trazendo um pouco uma visão de sistema cicloviário. Então o que eles vão fazer? Eles vão sair lá do Itaguá, vão vir para o centro da cidade usando as vias de bicicletas e eles querem identificar como que está a sinalização disso, querem fazer um diagnóstico de vias de conversão, como as pessoas estão usando que a ciclofaixa. Falta. A gente sabe que tem alguns lugares que tem ciclofaixa, que está tudo funcionando, tudo direitinho, mas as pessoas não usam. Também. Então, começar a perguntar por que as pessoas estão fazendo isso, fazer uma identificação ali. Estão envolvendo também alunos da ETEC, estão pessoas daqui de Ubatuba que andam de bicicleta todo dia. Que a ideia já conhece os problemas. E a ideia assim, é percorrer as vias de bicicleta do centro e identificar quais são as coisas legais que tem, quais são os problemas, o que poderia fazer para melhorar, o que tem que mudar de sinalização. Sinalização, né? Eu tenho uma reclamação específica, que é aquele buraco que tem do lado, na frente da lombada, atrás da Santa Casa, que quando a gente sobe a lombada, desce a bicicleta, cai direto no buraco. Então, são lugares específicos que dá para deveria ter uma atenção. A ponte do Perequiaçu, que o pessoal não usa ciclofaixa ali, que tem, é um perigo ali. Tem uma questão de acostumar também. Eu sei que muita gente usa, eu uso a ponte, mas a gente sempre vê gente passando por fora. Então, começar a identificar. Então, quais são os pontos críticos? Se é interessante ter uma pessoa orientando ali na ponte do Perequiaçu, colocar sinalização específica, colocar alguma maneira de cancelar também que as pessoas passem. Então, pensar quais são essas soluções. Isso vai acontecer a partir da 1h15, o pessoal se reúne lá no Itaguá, na escola técnica, no prédio da Unital, e a partir dali sai de bicicleta pela cidade. Todo mundo que quiser ir está convidado. Todo mundo está convidado aí, aparece é livre. Lá, procura a Daisy, ou se não conseguir encontrar a Daisy, vai encontrar um pessoal de bicicleta, pode se juntar a eles e ir atrás. A partir da 1h30, das 13h30 também, na ETEC, vou falar agora só a programação da ETEC, na Unital. A partir das 13h30 vai rolar uma Install Fest, que é quem quiser conhecer software livre, quem quiser conhecer Linux, pode levar lá seu computador e o pessoal vai ajudar a instalar software livre. Não precisa se preocupar, Oba. Não vai perder os dados. Tem maneiras de instalar software livre e continuar com o seu sistema operacional preferido. Mas o pessoal vai estar demonstrando e vai estar ajudando as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre software livre. À 1h30 também, no mesmo horário, vai ter essa demonstração da Tecnolousa, que é essa lousa digital que o pessoal de Guarulhos desenvolveu. É interessante, até vou falar para o Pedro que era interessante chamar o pessoal da Secretaria de Educação para ver isso, né, de perto, porque é uma experiência super legal que está sendo feita. À 1h30 também tem o Fab Social, que é esse processo de fabricação digital, de fabricação de objetos utilizando tecnologias, que vai ter uma demonstração lá com essa cortadora. Eu sei que todos os hackers que vieram junto com o ônibus hacker estão esperando essa demonstração. Opa, eu também. Vai fazer fila lá fora. Às 15h vai ter uma oficina sobre produção cultural de guerrilha, que é o pessoal falando como que se faz, inclusive eles vão produzir coisas aqui, eles vão fazer, provavelmente vão fazer um pedaço de programa que a gente vai transmitir aqui na rádio amanhã. Então vai ter um pessoal pensando Oba. Como faz produção cultural quando as pessoas se reúnem para fazer uma coisa específica na hora e utiliza novas tecnologias para isso. Às 15h vai ter um micromapeamento afetivo, que eu honestamente não entendi, não sei o que é, não sei quem que propôs, mas faz parte dessas propostas que são propostas espontâneas que vão sendo feitas na hora, as pessoas se organizam e vão fazer isso lá. E às 15h o pessoal vai fazer a Rádio Hacker, que vai ser uma experiência de trabalhar com linguagem de rádio lá. Tem uma programação aqui também prevista para o dia inteiro, que é pirataria, que eu não sei exatamente quem propôs, mas deve estar acontecendo lá na Unital. Ao mesmo tempo, que a gente fala que o Ultrapixel é esse festival que acontece um monte de coisas ao mesmo tempo, simultâneas, tem uma programação prevista lá para o Quilombo da Fazenda, que é onde fica a Casa da Farinha, que começa agora. Na verdade, o pessoal já está indo para lá, de manhã vai ser um pouco mais livre. Então Na Praia da Fazenda. No sertão da Praia da Fazenda. Então o pessoal está indo para lá agora para conhecer a Casa da Farinha, conhecer a roda lá, falar com o seu Zé Pedro, entrar no rio, comprar é muito legal para ajudar a comunidade, andar pelas trilhas. Então aí, o pessoal já está começando a andar por lá agora, já estão a caminho. As pessoas que se propuseram a fazer a instalação técnica do Tropixel, então as pessoas estão indo para lá para fazer a instalação do telecentro, que lá no Quilombo da Fazenda tem um telecentro que foi recebido do programa Telecentros BR, do Ministério das Comunicações, há 2 anos e até hoje não foi instalado. Então o que a gente fez, a gente chamou pessoas para irem lá e fazer essa instalação, para mostrar para o pessoal como é que funciona e deixar o telecentro funcionando. Vai ter um almoço lá servido pela cooperativa do Azul, que é a cooperativa do Quilombo da Fazenda. Então vai ter um almoço quilombola com os pratos que eles desenvolveram, que é um almoço muito bom. Vai estar lá, o cardápio é fechado, R$ 25,00, qualquer pessoa também pode ir lá. E à tarde vai ter uma série de atividades que foram propostas por participantes do Tropixel. Então vai ter um encontro de mulheres número 1, que vai ser um encontro para debater questões de gênero, questões de feminismo dentro daquele contexto específico. Vai ter uma demonstração, uma apresentação da metodologia Temes de acesso à justiça, que é da Helenara, que veio de Porto Alegre, que ela tem um trabalho já tem 15 ou 20 anos, que é uma metodologia de acesso popular à justiça, então mostrar para as pessoas como que elas podem ter acesso à justiça como uma tecnologia de interferência na sociedade, de participação. E à tarde, no telecentro, que supostamente o pessoal vai montar agora de manhã e vai estar funcionando, a gente sabe que, claro, que tem variáveis e a ideia de transformar a cidade em um laboratório experimental parte também do princípio de que às vezes as coisas não podem não acontecer. Mas no telecentro à tarde vai ter uma oficina de pesquisa digital para iniciantes. O Julian, que é esse francês que está aqui, vai trazer o Pirate Box, que é uma caixa, um pequeno equipamento que cria uma rede sem fio para as pessoas se conectarem, mesmo sem ter acesso à internet. E o Fernão, que é um desenvolvedor de software, pretende encontrar pessoas para participar de uma oficina de Git Annex, que é uma tecnologia de sincronização de repositórios digitais, que vamos ver se vai ter alguém por lá interessado. Também no meio da tarde vai ter um debate chamado Pé na Terra, Cabeça em Rede, que pretende pensar como que as culturas tradicionais podem participar dessa questão da sociedade em rede, de se integrar nas discussões contemporâneas sobre onde a gente está e como as pessoas se comunicam. E é um debate bastante interessante, que quem está trazendo é a Leila Lopes, que vem lá de Porto Alegre, desculpa, mora em Brasília, mas é gaúcha, e o Rogério Santana, que é um pesquisador carioca. Eles estão querendo pensar bastante essa questão de como que a gente fala cultura tradicional nos dias de hoje. A cultura tradicional não pode ficar isolada, não pode ficar no passado, não pode ficar mantida à parte do desenvolvimento. Então, como que se integram na sociedade de hoje? No fim da tarde, vai ter um cineclube lá no Quilombo da Fazenda, no Telecentro, provavelmente, mas o espaço vai ser definido pelo pessoal que está lá já. Vão exibir dois vídeos, um documentário chamado Quintal da Pajé Jaçanã, do Marcelo Brás e da Mariana Starling, que acabaram de passar 20 dias numa tribo na Bahia. Eles vão mostrar um vídeo sobre Pajé Jaçanã, que ela tem um monte de ervas curativas e coisas assim, então vou mostrar esse documentário. E o outro documentário, Tão Longe é Aqui, da Elisa Capai, que é uma diretora que mora aqui em Ubatuba, inclusive, que é um da África, visitou, se não me engano, 7 países e está trabalhando questões de mulheres, gênero, o que, que é ser uma mulher nas diferentes culturas que ela visitou lá na África. A ideia muito também, legal. A ideia também é ter uma discussão depois dessa exibição desse filme. E esse filme, inclusive, foi premiado há pouco tempo, recebeu um prêmio, e ela vai estar aqui falando sobre ele, vai exibir o filme e vai ser muito interessante a discussão. Amanhã, então, hoje à noite, às 19 horas, tem a programação que o Pedro Luciano falou agora há pouco, no Tancredo, que é o Fórum Ubatuba, um Futuro para Todos. Amanhã continua a programação, o ônibus Hacker, a gente vai achar algum espaço para ele ali na Praça de Eventos, na Avenida, ali perto do aeroporto, da pista de skate, a gente vai ver qual que vai ser. Vocês vão ver, um ônibus grande. Vai ter um ônibus, a gente ainda está rezando para fazer sol amanhã, que o Ubatuba a gente sempre tem essa variável, né? Se não fizer sol fica tudo mais difícil. Mas a ideia é o ônibus parar na avenida e fazer durante a tarde inteira, a partir da 1 da tarde, uma série de atividades, de oficinas, vai ter rádio hacker, oficina de pirataria, acervos descentralizados com troca de arquivos, vai ter uma discussão sobre o ônibus pela democracia direta e o ônibus hacker, que tem uma pesquisadora alemã que está em contato com o projeto de um ônibus lá na Alemanha, que é um ônibus inspirado em umas teorias artísticas do Joseph Beuys, e ela vem para cá para debater com o pessoal do ônibus hacker. Vai ter uma demonstração de arte digital e ainda vai ter a segunda parte da oficina produção de guerrilha, e o pessoal está pensando em montar um cineclube. Na verdade, amanhã também, no fim da tarde, 19 horas, vai ter o lançamento da revista Facta, a segunda edição da revista Facta, que é a revista de gambiologia, que o Fred deve estar a caminho, a gente espera que tenha conseguido sair da gráfica lá em Belo Horizonte. Então ele vem para cá amanhã. E ainda amanhã também tem o lançamento do Telecentro, a inauguração do Telecentro do Camburi, que o Pedro Sena também falou agora há pouco, às 4 horas, é isso, Pedro? Lá na comunidade do Camburi, a última praia de Ubatuba, vai ter o lançamento do Telecentro amanhã às 4 da tarde. Além disso, depois de se espalharem pela cidade, como eu já comentei algumas vezes, a ideia é que todo mundo se reúna, todos os participantes do Tropixel que ainda estiverem na cidade, que tem alguns que vão na sexta de manhã, mas todos se reúnam no terminal turístico do Perequiaçu na sexta-feira à tarde para fazer a ocupação cultural do terminal turístico. Que é a ocupação cultural do Perequiaçu, que é transformar o terminal turístico, que é aquele espaço fantástico na beira do mar, que não tem muita coisa acontecendo nele por enquanto, a gente transformar ele durante um dia num centro cultural, comunitário, contemporâneo, com várias coisas acontecendo. Eu já passei lá agora de manhã, já está num canto lá que a gente vai colocar no meio a escultura do Mauro, que veio lá de Juiz de Fora, que ele fez a Ubatuba 1, assim como tem a Angra 1, que é a usina nuclear, ele fez um gerador de eletricidade eólica. Então, na verdade, ele fez muito a Ubatuba legal. 1, que é uma usina de energia sustentável. Já está lá e a gente vai instalar ela amanhã, vamos fazer ela funcionar, e na sexta-feira vai participar. Na sexta-feira ainda vai ter um palco livre para diversas apresentações que vão acontecer, que a gente ainda está montando a agenda, vai ser um pouco no improviso, a ideia é que não tenha muito espaço para apresentações prontas, mas que as coisas aconteçam meio na hora. A gente vai ter uma sala de projeção onde vai acontecer um cineclube durante a tarde inteira, então tem um pessoal que está trazendo uma mostra de filmes sobre cultura espacial, tem... De novo, a gente vai exibir o Tão Longe é Aqui, que é esse documentário da Elisa Capai, e vai ter também o vídeo do Quintal da Pajé Jaçanã, e ainda vai ter outras pessoas colocando outros vídeos lá. Ainda vai ter uma mostra, uma exposição de fotos, de coisas que foram produzidas durante a semana, E do outro lado, na verdade, no lado que é a frente lá do terminal turístico, vai acontecer a segunda edição da Feira Baetetuba, que é a Feira de Artes e Cultura, que está sendo organizada, que teve a primeira edição no Acaraú no mês passado, e vai acontecer agora a segunda edição ali no terminal turístico na sexta-feira. Então, todo mundo convidado para participar, no mínimo, dessa reunião, desse momento de encerramento, que é a tarde de sexta-feira, no Perequiaçu, no terminal turístico lá. Bom, Sivo, né? O programa, você pode participar de tudo que você conseguir, tá aí pela cidade, se liga, porque é muito interessante, você vai sair, com certeza, enriquecido com alguma ideia, alguma coisa nova na cabeça. Eu quero só encerrar aqui, primeiro agradecendo o Pedro, agradecendo a presença dele, dando boa sorte para o fórum que vai acontecer hoje e para a inauguração do Telecentro amanhã. Obrigado, gente. Espero que esteja todo mundo lá hoje à noite para a gente discutir esses projetos e vamos participar do evento. O evento está muito legal. Vamos participar nesses dias aí, hoje no centro, com o pessoal de bicicleta, nas oficinas da Unital, todo mundo lá no terminal turístico na sexta-feira para a gente reunir, todo mundo fazer a ocupação cultural lá do Perequiaçu, Ocupa. Então é isso, vamos participar todo mundo e vamos discutir realmente os projetos que são importantes para a cidade. Obrigado. Bom, mais uma vez, dando só o serviço, a gente está falando essa semana inteira, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã aqui na Gaivota FM. Todo dia. Todos os dias, pegando no centro de Ubatuba, no 104.9 e pela internet no mundo inteiro, no gaivota.fm.br, o Informe Tropixel, onde a gente está falando sobre a programação, chamando pessoas para entrevistar, pessoas que estão participando do Festival Tropixel, que é um festival de arte, ciência, tecnologia e sociedade, que começou segunda-feira e vai até essa sexta. O Festival Tropixel é uma realização do Ubalab, que é um laboratório de arte, tecnologia, cultura, sociedade aqui em Ubatuba, e do PAEC, que é o Grupo de Estudo em Práticas Artísticas, Espacialidades e Ciências da Vida da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Tropixel também faz parte da rede Pixel Lake, que surgiu na Finlândia 10 anos atrás e organiza festivais e eventos de arte e ciência. E ele tem patrocínio da Atmosfera Desenvolvimento Imobiliário e conta com o apoio da Prefeitura de Ubatuba, do Ministério da Cultura, da CAPES, da FAPEMIG, da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Ano de Intercâmbio Alemanha-Brasil, da Associação Comercial de Ubatuba, dos hostels Ecotrip, Vila Brasil e Green Haven, da Padaria Integrale, da Rádio Gaivota FM e da Companhia Municipal de Turismo. Agradeço mais uma vez a audiência, lembrando que estaremos aqui de volta amanhã às 10 da manhã. Obrigado, até mais. Obrigado aí, Felipe, obrigado aos convidados. E você fica ligado na programação, o dia inteiro está tendo informações. E vamos participar e curtir, porque não é para sempre. Esperamos que fiquem várias, como eu diria assim, ideias e projetos para a cidade para sempre. A gente quer voltar com o Tropixel outros anos em Ubatuba, já estamos pensando no próximo, inclusive. Muito bom. Valeu, galera. Bom dia, Ubatuba. Paraíso Natural, Gaivota FM.